Afirmativo, estou autorizado. American Liner, zero flying at the Dune intersection. Turn on River Delta, uniform November Alpha. Uno 897, redução para 220 nós. 220 vai ser o número? 3 na aproximação. 220, número 3, obrigado. Salvador, bom dia, o TAM 3171, sim, da ECO, para Guarulhos. TAM 3171, Guarulhos, pronto cópia? Afirmativo. Autorizado Guarulhos, 360, via Pesolu 21, Trive, direto Poço de Caldas e após conforme, a decolagem é da 10, com curva direita, saída Arbor, Elefa, após Elefa voa... A Pesolu 21, controle em 1208 e aciona 5057. Após Elefa, confirmando Sagaz. E autorizado Guarulhos no 360, decola da 10, curva direita, após Elefa, após Sagaz. A Pesolu 21 vai até Trive e depois Posse. Aciona 5057, 1208. É o controle, tá 3171, informa que está na posição 07. Ciente 3171, chame para push. Vai chamar quando pronto. Gol no 7 no 5, bom dia, livre pouso, pista 10, vento calmo. American 980, requesting more. Send it to 2000 feet, Cemetery 1014, report station on Clyde Cross. Did you copy? American Line 90, did you copy? Send it to 2000 feet, Cemetery 1014. Down to 2,000 feet, that's 2000-1014, American 980. Ready. Romeu 897, completa a redução para 170 nós. 709, reduzindo 1897. Afirmativo, está autorizado a descer até 3 mil pés, o Gol no 897. Até 3.014, 1897. No 715, no solo 47, direita Alfa e Juliette, portão 2. No 02. Direita Alfa e Juliette pro portão 2. Boa no 715. Salvador, bom dia, tá 3201. Bom dia, 3201, aguarde cópia, confins. Gente da ECA, não sei se você aguarda. Gol no 897, desce para 2000 pés, ajuste de altímetro 1904. Informe final do procedimento LS X-Ray. 14, repartir estabilizado 1897. American 980, complete the procedure and contact now tower 118.6. 1897, did you copy? Estou em contagioso, rebaixa a transmissão dele. Ok, gente. Salvador Tower, American 980, ILS final. American 90, clear to land, runway 10, the wind is calm. Salvador, bom dia, o TAN 35 no 7, cruza 1 no 80, para 1 no 60, ciente da ECO. Então 3517, ação de identificação, chegada bom, fidei se mantenha 4 no teste, ajuste altímetro 10, 1-4. Descendo para 4.014 no ajuste, da 3517. Voo no 897, redução para aproximação, tráfego percebe 5.5 milhas. E reduzindo e estabilizando o visual no 897. Certo, complete causa do segmento, chame torre 118, decimal 62. 18 também, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, voo no 897, reduzindo para mínima, visual na 10. No 897, continua a aproximação, aguarda, puxa ali. Aguarda. Current 0 on ground at 5-4, right, Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, 980. No 897, livre pouso, vento calmo. Livre pouso na 10, no 897. No 897 ao 56, direita Alfa e Juliette. Corrigindo, vai manter antes da Juliette, aguardando no portão. Alfa mantém antes da Juliette, voo no 897. Tanto 3201 no cópia? Ah, de cauda aqui. Só pra constar, o no 897 confirma o vento de cauda? Afirmo, 69. Seguinte. Cópia, 3201. O 3201 autorizado com fins 360, a Pesolu no 6. Decola da pista 28, com curva à esquerda, sai na da Euleda Bridge. controle em 1208 e aciona 5052. 360 autorizado, via Pêssego 16, decola 28, curva esquerda após, Dael, Leda, Bridge, 1208 é o controle, 5052 o transponder, então 329. Dando uma centena, 17. 3517, pista 28, vou pro DPIT para a chegada EPIT. DPIT 28, 3517. Bridge ainda é Pêssego 10, é isso? É o Leda Bridge, após Bridge, é Pêssego 1 no meio. Afirmativo. Obrigado. Tchau. Lima Romeo, Romeo, agora no instante. Zulu, desce Zulu, senhor. Zulu. Comandor do 3171 da Tampa, confirmando a cabeça de uso agora 28. Afirmativo. Obrigado. Salvador, tá 3201. 3201, prossiga. Só pra confirmar então, a pista em uso será 28, é isso mesmo? Afirmativo. É, teve algumas aeronaves aí que reportaram vento de cauda pra, pra pista 10, apesar do vento, a indicação nossa aqui tá vento calmo, mas na final teve indicação de vento de cauda. Tá, afirmativo, então obrigado. TAN 3171, só para confirmar aí, pista 28, a saída será a mesma, a Boelefa Sagaz, com curva esquerda agora. Doruta 3171 no 07, pushback e acionamento. Gente, 3171 no 757 da América, passando agora a retaguarda, após a mesma aeronave liberar o setor, está autorizado iniciando 7 chamadas, o TAN 3171. E após a aeronave liberar a retaguarda, está autorizado, pushback e acionamento. Confirmando agora a saída, então é da EL. TAN 3171 pela Alta Zulu 21, mantém a aerovia, Arvan, Elefa e a Passa Gás. Da 28, é isso? Ah, tá, ok, então, é boa. Decolando da 28 agora, TAN 3171. Mantém a posição no 897, portão 09 ainda ocupado. TAN 3171 só confirmando após a decolagem da 28, primeira curva à esquerda agora. Ok, sim. Papá, papá, Lima, Romeu, Romeu, Salvador para Serra Bravo, Tango, Charlie, confirme o pátio que se encontra e a pista que decola. Gente, um Lear 60 aguardando cópia para Serra Bravo, Tango Charlie, o Lima, Romeu, Romeu. Doutor 3201-09 para puxa acionamento. Doutor 3201 autorizado no 09, chama pronto para o táxi. Por cara. 3171 na escuta. Da Golf, transferência, bom dia. Bom dia, chegada em pista, desça até o 040-3153, bem difícil. 040, repeat, identificou, 3153. Apenas é, uma dúvida nossa aqui. Pelo X, o vento continua para 10 e com esse vento a gente não conseguiria operar. Você pode confirmar aí o vento para 28? 245 com 3 rajadas até 6. Ah, maravilha, lá está com 20 com 12 ainda. Beleza, então obrigado. O solo em 121.9 para a Escuta, prossiga. 9 7 permanente, escuta, passa pro salão 219. Já? Confirmando, foi o gol 1897 que mandou? Afirmo, mantenha a frequência da torre e passa pro sol. Chega agora 121.9, vai continuar aguardando que o Porta 09 está sendo liberado agora pela Rebelo da Tan. Afirmativo, obrigado, 219. 120.3. Correto, chame torre 186 agora para acionamento extra colagem, 1014 no ajuste, bom voo. Salvador está 3171 com 218. 3 horas e 50, Galeão, para o táxi. 218, Galeão, só interdição, compreendi autonomia. 3:50. 3:50, sempre, táxi aprovado. O 3171, aprovado o táxi, vai prosseguir via pátio principal, ingressa após a direita no pátio 3. Quilo. Alfa, transfere até o ponto de escala 18. No ponto de escala 18, eu vou transferir para a torre 186 ou ajuste na 014. Ok, pátio, ingresso na parte 3, quilo alfa, no ponto de espera da 28 vai chamar 186. Tá, 3, vou no 71. Paulo Salvador, bom dia, tá 3290, informação S para a traz Recife, só um minuto para a Copa 390 já aprovada. Pista em uso a 28 e a subida prevista inicialmente é Aron. Só um minuto para a Copa. 28 Aron. Táxi, eu tô 3201-151 a bordo, 1325, alternando Guarulhos. Aprovado, prossiga a parte principal, ingressa à direita para o pátio 3, quilo alfa, após prossiga alfa até o ponto de espera 28. No ponto de espera eu tô em 1 no 8, decimal 6, ajustado no 0 no 4, bom voo. Gente, pátio principal, pátio 3, Kilo e Alfa na 28186, tá 3209. Realizador 28185 no 7. Chame torre 118 decimal 62 a 3597. 286. E Salvador está 3597, final 28. Visual. Bom dia. 3597, bom dia, confirmando já visual com campo embaixo travado. Visual, abaixar o trem agora. Gente, reporte baixado travado, 3597. Reporte, confirme vento, por favor. O vento agora 270 graus com 04 nós. Ok, obrigado. 897, assim que o segundo é, pois, libera o setor de táxi, ingressa via Juliette, Porto 9. Senta visual, Juliette 09, voo 1897. Salvador 3517, trem checado. Então 3517, ciente, autorizado pouso, pista 28, vento 270 graus com 04 nós. Livre pouso 28, tá 3517. Melim 5075, o transponder com teletório em 120.8. Torre Salvador, bom dia, está 3171, ponto espera da 28, visual com aeronave na curta final.